No dia de aniversário da sua rádio, damos os parabéns às PME Líder de Oliveira do Hospital. Sou Manuel Madeira Mendes, já com alguma idade, gostava de ser mais jovem, tenho 84 anos, sou sócio-gerente da firma, administradora, sou eu e as minhas filhas, António Maria Veloso e Companhia S.A., empresa, localizada aqui na Catraia de Sampaio, temos 21 empregados, e comercializamos todos os materiais de construção, bricolagem e eletrodomésticos e pensamos aumentar ainda mais a firma. Portanto, estamos aqui sediados em Oliveira do Hospital, mas vamos até a muitos mais concelhos. Vamos até Celurico da Beira, Covilhã, Guarda, Tábua, Arganil, Santa Combadão, Cargal do Sal, temos clientes por toda esta área, né? E continuamos a trabalhar na medida de sermos maiores. Esta empresa já é centenária. Quem fundou esta empresa foi um senhor chamado Sr. Heitor Amaral Nogueira. Depois de Heitor Amaral Nogueira, o Sr. António Maria Veloso, como era sobrinho do Sr. António Nogueira, ficou com a empresa. Depois fizemos uma sociedade com o Sr. António Maria Veloso. Entretanto, o Sr. António Maria Veloso saiu e ficamos eu mais os meus irmãos, mais dois irmãos. Atualmente sou eu só. É mais as minhas filhas. Estamos vindo a crescer e queremos crescer muito mais. Vamos ver. Nós já somos do PME Líder há muitos anos. Há muitos anos. E somos PME Líder já há mais de 15 anos. Um trabalho que se tem feito. Pretendemos fazer esse trabalho e continuar a fazê-lo. E nós perspectivamos o futuro. Não sabemos o que é que isto irá dar. Eu tenho dúvidas que isto nós não vamos apanhar nenhuma crise, que isso vai ser difícil. Agora tem estado a correr muito bem, vimos que há movimento, tem havido muito movimento na parte da construção, mas duvido que isto continue assim, não sei. Vamos a ver se, oxalá que não haja crise, mas perspectivo que é capaz de haver uma crisezinha. Não houve abrandamento, por isso é que eu digo que não houve abrandamento, pelo contrário, houve até um aumento, mas não creio que isto continue assim, não sei. Vamos a ver. Oxalá que sim, que continue assim, porque é bom para todos. Contamos manter PME Líder, não é? E se melhorar, se for possível. Perspectivamos que a gente não recua. Felizmente temos tido bons sucessos e continuamos a crescer. No dia de aniversário da sua rádio, damos os parabéns às PME Líder de Oliveira do Hospital.